Eu juro, faço de tudo pra te esquecer. Já tentei de tudo pra me convencer que não existe amor. Saio na rua pra espairecer e tentar entender por que você me deixou. Tô demorando pra ficha cair. E se eu beber, eu vou gritar pra todo mundo ouvir. Ouvir que se eu dissesse que essa saudade não tá acabando comigo, eu estaria mentindo. Seu amor.